Babila pra lua, quero te abraçar. Well, well, turum, well, well, turum, yeah, yeah. Well, well, turum, well, well, turum, yeah, yeah. Você não tem motivo de me dar castigo. Eu já tô a perigo. Quero te apertar, te fazer sonhar. Você vai gostar, gamar.